família do MC Cabinda is a Neymar. Influenciada pelo rapper MC Cabinda. Não sou a van, nem tô à venda, mas eu sou bem-vinda. Nos melhores eu tô lá, double X. Insensível eu não sou, não, Eddie West. E avisa que cá tamo back. Tantas damas perdidas que até o 50 Cent. Vim pra tratar essas doentes sem o Dr. Romeo. Quantas vai gastar? Eu não sei, pergunte ao Abdel. Mesmo sem energia, não duvido, eu vos dou cabo. Deus me fez na mesma forma com a do Young Double. Respeitada nessa cena, tipo Dita Finha. É mesmo nós que tamo a matar sem o Dita Finha. Ser da vossa laia, Isa Neymar não tá afinha. Com KJ One te pergunto qual é a ideia. Não te curto, é melhor ficares na plateia. Sufoco tanto nigga que o Aide perde o flow. Se eu começar contigo vou terminar nos teus bro. Porque o DJ soneca por ouvir muito teu som. Tô com uma força suprema num elenco de luxo. Rapper palhaço é Santola, nem é Nice Zulu. Skill nas pães, skill no flow, sou rapper da luz. Skill nas pães, skill no flow, sou rapper da Luso. Ali não manhei, ali não manhei. Eu trouxe a nova cara do rap e apresentei. Ali não manhei, ali não manhei. Dedicação e atitude sempre vos mostrei. Ali não manhei, ali não manhei. Eu trouxe a nova cara do rap e apresentei. Ali não manhei, ali não manhei. Dedicação e atitude sempre vos mostrei. Ali não manhei, ali não manhei. Em primeiro lugar quando o rap é qualitativo. Já o teu é o primeiro quando é quantitativo. Rimas quente e nunca limitada. Em ti é só parvice e com a mente estagnada. Já foste o melhor, não sou disso, não me lembro. Mas se foste, te deixo sem uma rede neutro. Somando não me igualas, nem que simplificas. Podes ser composto, mas comigo simplificas. Como a dos meus gênios e o teu rap fortifica. Incompetente, negligente, no meu texto ficas. Perderes com qualquer uma, é o que se testifica. Que quando pensas que tens forte, fraco ficas. Melhor pastora para livrar esses rappers cativos. Vos dar lição com cinco pães e apenas dois versinhos. Comando o povo de Israel, vocês estão aflitos. Toma pistola, segue minha bala, vai morrer sozinho. Vou endurecer teu coração que nem do Ramsés. Que mesmo vendo certo, o correto não fez. Esqueça Eva e a mãe grande, vou matar vocês. Cansei de ser princesa, agora sou rainha. Damas cantam a bué, mas tão parecendo novinha. Traga agulha, traga roupa, vou vos pôr a linha. Minha nigga é tão rija que me faz lembrar galinha. Cabeças gordas, mas com a massa cinzenta fininha. Quem tá reinar agora é quem, nigga, adivinha? Se nem a Isa, filha do MC Cabinda. Que quando põe o som na suíta, nigga, que mendiga, motherfucker. Eu trouxe a nova cara do rap e apresentei. Ali não manhei, ali não manhei. Dedicação e atitude sempre vos mostrei. Ali não manhei, ali não manhei. Eu trouxe a nova cara do rap e apresentei. Ali não manhei, ali não manhei. Dedicação e atitude sempre vos mostrei. Ali não...